Process buzzard edge. Juliette Bravo Delta Copia. Autorizado CA Novembro Vitor Bravo, 1000 pés, corredor Axé, pista 97 com primeira curva à direita. Racione 0260 no transponder, frequência do controle 120.8. Estabilizado no final, azul 4082. Azul 4082, completo final do procedimento LS, em torno na frequência 118.9. 1895, boa. Torre Salvador, muito bom dia, azul 4082, estabilizado na final. Azul 4082, muito bom dia, o ajuste altímetro no 0 no meia, reporte baixado travado, número 2 para pouso. Reporta baixado e travado no 0 no meio, azul 4082. 6740, desça para 2000 pés, permanece ajuste. 2000, 6740. Ponte para chama torre em 18.95, ajuste 10 no meia. O eixo da 1-7 de... haveria condições de decolagem? Confirme, Epton Índia. Eco Tango Índia, fica atento à estrela do Boeing da TR da Trip que pousou no 10, autorizado decolagem pista 97, o vento 1900 graus, 132. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 1-1 no nós. Autorizado pouso, 4082. Eco Tango Índia, decolada 45, chama controle 1-20-8. Solo Laguna, 77, pushback na mente. Laguna, 777, aguarde para puxar. Após a passagem da aeronave da Avianca, o Airbus da Avianca, sua cauda, quando a equipe de solo reposta para táxi? Após a Avianca, nova unidade para você. Meu problema foi escuta, Eco Tango Índia, está acionado 5590. Apa Tango Eco Tango Índia, mantém-se em condições visuais, corredor Axé, 1000 pés. Mike, confirme, está pronto para a decolagem? Gente, autorizado a área e manter na cabeceira 17, apontando pronto. Torre Salvador, objeto 6740, bom dia. Web 6740, ajuste no 0 no meio, reforço baixado travado, número 2 para pouso. Portará, 6740. Juliette Bravo Delta, autorizado TAC 70 Full no site, reposto para ingresso. WMA Yang Mike, Mike, confirme se tem condições de decolar de imediato. Gente, autorizado decolagem, pista 17, vento 090 graus, 139. Autorizado decolagem, 90, Mike. Final. Linda direita, 1219 e o 4082. Copiar. Eco Tango Índia. 082 via Alfa, reporta para ingresso da Taxi Juliette. Via Alfa, reporta para Juliette, 4083. 26740, autorizado pouso, pistão 10, vento 100 graus, 132. Autorizado pouso, web 6740. AVMEC, Mike, decolado 48, chame o controle em 120, decimal 8. 108, AVMEC, Mike, para ingresso. Total 3895, visual com tráfego na final no 0. Afirmo, 3295. Gente, após o pouso do Boeing WebJet, autorizado ali a manter cabeceira 10. Após a Lima 10, até 3295. Apatango November, Yankee Mike, ciente, mantenha-se em condições visuais, corredor Axel no meu pé. Esteja atento ao Papatango Eco Tango Índia, Papa Alfa 34, mantendo 1000, para ascensão a 085, mantendo corredor Axel. Ciente, corredor Axel no meu pé, centro visual, atento ao fone, que é o November, Yankee Mike. Ingresso da colagem 017. 017, reportando pronto. Via Índia no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 95, o ajuste 10, 16, tem um bom voo. Autorizado VAC, Via Índia, a espera de 1895, bom trabalho. 1219, web 6740. Confirma o controle. Via Juliette, portão 01, 406. Eco Tango Índia, confirma a instrução. Web 6740, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10. Portão 3191, na Lima tem cabeceira 10. A Lima tem 3191. Decola 51, chame controle 1209 08. 208 com controle, 3195, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, 3195, decolou na sua escuta. São 3895, bom dia. Contato radar, saída da Elena Bridge, submantenha 340. Sete, perfil da Elena Bridge para o 340, para 3895. Controle 120, decimal 8. 208, Bravo Delta, grato, bom dia. Controle, bom dia, Papa Tango, Juliette, Bravo Delta, decolando a 7, passando 410. Juliette, Bravo Delta, prossiga. Decolando a 7, passando 510. Juliette, Bravo Delta, mantém-se em condições visuais, corredor a chão no 1000 pés. Bravo Delta. Transponder 0160. 0160, Juliette Bravo Delta. Eu vou ter cabeceiro no 0. E mantém a 97. Prossiga para a torre. Alfa Tango Tango autorizado a Tenderson no 7, reporte para cruzamento. Juliette Bravo Delta 3 a 3, atento, tráfego 12 horas, 8 milhas, mesmo rumo, é o Papá 28 Alfa, mantendo o corredor axé, 1000 pés. Só confirmando, quantas milhas na nossa frente? A 8 milhas. Tá certo, sou o Juliette Bravo Delta. 0.8. Camarada, até a volta. Direto Valença. Juliette Bravo Delta. Controle Salvador, muito bom dia, eu tô 3191 decolado da ELSA. São 3191, contato radar, saída da ELSA, Ledo Bridge, submantenha 380. Ascensão 380, autoriza Boa Bridge, da presente? Aguarde coordenação, São 3191. Guarda, 3191. Apatango Juliette Bravo Delta, autorizado direto destino, atenção livre, a 025. Para 2.500, direto para Valência, Juliette Bravo Delta. Estimado 1410. 1410, sim. Projeto 3895, cruzar uma centena, autoriza a voar direto bridge. São 3895, aguarde coordenação. Ok, aguardando. Decolagem, pistão no zero, vento 1, 1-0 graus, 1-5-2. Decolagem, pistão no zero, bora no 7. 7 Bravo Delta, confirme a altitude que mantém, não recebe o modo char. Passando 1700 agora, Juliette Bravo Delta. Na 757, decolada 57, chame controle 120.08. 208, ponta base. Bravo, Rio Luís, Catarina, Salvador, Salvador. Homem, o pé, escorredor forte, afasta 20 milhas, pista 17, curva esquerda, a 101, 1 no transponder. Frequência do controle 110.08, Bravo, Rio Luís. Controle, está 3191, seria possível voar bridge? Então 3191, mantenha o perfil de saída, segue Airbus 320, passando a nível de voo 130 para nível de voo 340, passando a posição da El. Alfa Tango Tango autorizado o ingresso no pátio principal até o pátio 3. Quando lá, só com reporte para a habitação. Bravo Kilo Luiz, que direcionagem para o táxi. 1-1-0 graus, 1-2-2. Já estamos aqui, né? Já copia? Autorizado, vitória da conquista, nível 100, sai da aba, pode direto conquista. Decola da 10, o transponder 5512, frequência do controle de 120, decimal 8. Então 3895, chama centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Ok, com o centro Recife agora 125, no secundário 3325. Obrigado, bom dia. Bom dia. 58, nível 350. Sai da pulga, transição Caju, pista 10 com primeira curva à esquerda, a série 5526, frequência do controle 120 decimal 8. Web 5728, sente a porta pronta. São 3191, chame centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 3325, obrigado. Confirma o controle? Patango Romeu, Charlie X-Ray, mantenha-se preparação para sequenciamento da final do ILS, mantenha a proa 085, reporte no ponto de adesivo. Sim, reporte no ponto para cancelamento. Tango Eco Tango Índia, suba restrita a nível de voo 075, tráfego 1 hora, 18 milhas, é um Papa Alfa 34, rumo S, mantendo o nível de voo 090. Alfa Charlie X-Ray, mantenha nível de voo 090, tráfego 2 horas, 13 milhas, é um Papa Alfa 34, subindo para nível de voo 075. Aguarde ultrapassar o tráfego. Então 3804, chega da Mari, desça para nível de voo 060, ajuste no 0 no meio. Web 5722, rebote de para trás. Gomo 777, chame centro Recife na frequência 133.25, alterna 125.1. 3325.25, 777, volta abaixo. Obrigada, novo. O meu Charlie X-Ray, tráfego ultrapassado pela direita, desça para nível de voo 050. 050, eu vou deixar aqui. Mais uma procura ali, 3, 62013, temos aqui para coordenado 340. Aceito a guarda coordenação. Aceito 340, tá. A informação Mike confere, autorizado Galeão, nível 340, saída da Euleda após bid, via outros voo 10 até Smart, após conforme a rota do plano de voo. Pista 10, primeira curva à direita, acione 5523 no transponder, frequência do controle 12718. Pode confirmar, 019 da saída, tá? Positiva, saída da Euleda após bid. Da Euleda bid. Ok, então autorizado Galeão, nível 340, autorizado no 10, Smart e Rota do Plano. Decola da Euler do Brito, da 10, com curva direita, 5523, nacional, 208, em chamada, 603, portanto 8. Oxanei, 6213, cruzamento correto, a parte pronta para o posicionamento. Vou preparar. Que Luiz, autorizado a linha e decolada, pista 17, o vento 1900 graus, 142. Para o táxi web 5728, a bordo 50, autonomia 417, alterna Fortaleza. Web 5728, 150 no PV? Já foi assim, é o 050. Sente dois ataques até o ponto de espera, via parte principal, índio no ponto de espera, chamar a torre, e 118.95, ajuste no 016, um voo. 1-0-1-6 está ajustado, vai seguir via pátio ainda com a espera 18-9-5. Obrigado, até logo. Salvador, Azul 4076, chegada a Mari, desça para nível de voo 070, final 0-0-6. São 3216, vetoração para final do procedimento LS, curva esquerda para o 050, reposto estabilizado. São 3216, para final do procedimento LS, curva, mantenha a proa 050, curva direita proa 050, limitado pelo localizador. Limitado pelo localizador, são 3216. Mantém 5.000 pés. Patango Eco, Tango Índia, para serviço de informação de voo e alerta. Estamos no centro Recife na frequência 122.8, alterna 135.3. Tango Índia na escuta. Alterna 135.3. Eco Tango Índia, recebo 8.300. Confirmo o contato? 3216, desça para 2.000 pés. Autorizado o final do procedimento LS, é posto estabilizado. 2.000 pés, 1.600, para o procedimento, será estabilizado. 3804, desça para 4.000 pés. Ajuste no 096. Desça para 4.000, 3804. Pense que na flor de buraquinho, chama controle 120.8. 4.5728, informa o Charlie 150, que efetua o cruzamento do campo a 1.000 pés. Na proa do litoral norte, não é tráfego para o seu. Azul 407, desça para a mesa de voo 050. 154, chegada à mar e desce para nível de voo 060, ajuste no 0 no meio. 060 no 0 no meio, ok, 24. Patango Bravo, que Luiz, que bom dia. Mantenha-se em condições visuais, corredor forte, 1 no meu pé. Reposte 2-0 milhas fora. Contato da saída Pucca, sub mantenha 350. 350 na Pucca, 5728, para a cidade voar Jamo? Autorizado Jamo, web 5728. Web Jamo 5728. Quando possível, Aracaju? 30, agora se moderar.